acione o código transponder 0223, em condições visuais, o número 1500 pés, corredor Vera Cruz, reporte através de Paris. Juno 54, tráfego 11 horas, 9 milhas, é, fazendo paraquedismo no setor oeste do aeródromo. Pista 100, Sofrido 54, Matheus 050. Cabral, me escuta. Pista Mac Quebec. Entra em, na frequência 123.45 a tráfego fazendo paraquedismo no setor oeste do aeródromo. Prossiga, Lima Papamai. Lima Papamai que está na Cidade Baixa, vai com proa de Igreja do Bonfim e posteriormente proa do Farol da Barra. Ciente, reporte Farol da Barra. Estará na barra, o Lima Papamai. Então 3154, deixa para 2 mil pés da Juno 014, reposto estabilizado. 2014, reposto estabilizado, 3154. Juliette Quebec Kilo na escuta do controle. Prossiga, Romeu Oscar Bravo. 114 de graus, 139. Romeu Whisky, Bravo Whisky, chame 135 na frequência 125.45. 2545, obrigado, bom feriado. Bruno, poderia confirmar se tem uma aeronave aqui próximo ao Cidade Baixa? Minha 327, 1 minuto, copia. Ok, 1 minuto, o minha 327. Poderia confirmar o tipo da aeronave, quem seria? Helicóptero Romeu Oscar Bravo. Ok, tá visual com o Romeu Oscar Bravo, uma papa mais. Web 5856, seu ano código transponder 5402. Está acionado 5402, aguardando quando possível. Está acionado 4502, confirme. Acione 5402. E 5402. Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, prossiga. Pronto para descida. Desça em condições visuais, reporte cruzando. Frequência livre para coordenação. Lima Kilo do Lula, seu transponder 0254. Controle Web 7586, acionado 5402. Gente, estou com o nível 350, pouca saída Web 7856. 5856 na boca. Lima Papamai, controle. Lima Papamai, disposição. Vamos agora o tráfego, posição de 10 horas, 1 milha. Já está visual comigo, a gente já superou o tráfego, está com proa do farol da barra, vai permanecer em espera por 2 minutos aqui no sobrevoo do farol da barra. Lima Kilo Zulu, 12 horas, 7 milhas, rumo ao posto, mantendo 1010. Modifique frequência para 12345 para coordenação com esse tráfego após o través de Taparica. Chame de novo o controle. Desça para 2000 pés para o time no 014 e forma no localizador. 2014, Posse Cabo Bravo, confirma destino. Estou passando fora da barra. Modifique frequência para 12345 para coordenações com o demais tráfego com o meu Posse Cabo Bravo. Para Maigo, destino. Aproximação, ordem para a para pouso, tá? E aguarda. 4-5, para coordenação de demais tráfego, linha para Maigo. Atualizado, Ilhéus, nível de voo 240, via Golf 677. Subida da El, Leda após Leda direta, primeira curva direita após a decolagem. 5411 é o código, 1208 é o controle. Seja autorizado 240, via Golf 677, da El, Leda após direto, após decolagem, curva direita, 4, aliás, com 419 no transponder. Controle 208 para o voo, não 649. 649, cotejamento correto, chamo para pushback acionamento. Está pronto para o pushback acionamento, vou no 649, posição 2. Livre acionar, chamo para início táxi, no 649. Autorizo, vai chamar para o táxi, vou no 649. Puxa na M387, pronto cópia. Iniciar a pronto cópia, M387. Autorizado em Léo, nível de voo 240, via Golf 677, subida da El, Leda após Leda direto, primeira curva direita após a decolagem. 5422 é o código, 120.8 é o controle. Seu 637 autorizado, nível 240, Ilhéus via rota do plano, Golf 677. Recolando o perfil da TAEL, transição Leta, Leta direto Ilhéus. Primeira curva será direita, tem transponder 5422, 120.8. O controle após o 6327.1. 6327, cotejamento correto, chamará para puxar back acionamento. Chamará para puxar acionamento, 637. Salvador, Oxalé 321, 30 Romeu, autorização para Brasília, nível 380. 320, confio. Pode ser 320. Autorizado Brasília, nível de voo 320, via peso Luno 7, árvore anexa à subida, curva direita após a decolagem, 5431 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Autorizado 320 para Brasília, decolada 10 com curva direita, a Boa Elefa. Estamos a preso do 17, 5431. 1208 ao controle, Oxalé 6321. Correto, chamo para pushback, está no mesmo. Senhora. O Papa Tango Lima, que nos voa, retornava, já está na posição Vera Cruz. Lima, Kilo Zulu, reporte Paripe. Passará Paripe, cara. 3154, no solo 24, livre à direita 12, 1.9. Tinha pés no corredor Vera Cruz. Então 3217, chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Bonf, 0, 0, 0, 0, 0. Celeste na pista vista, com 807. Roma 807, complete final do procedimento Celeste, emissor na frequência 118, décima 1895. Salvador, eu vou 1807 no ILS com a pista vista, uma milha do Ilha Serra. O bom 807, seu contato visual em livre pouso na 10, levanta de 9, 0 graus, 049. Livre pouso na pista 10, gol 1807. Voo 649, está com 193 a bordo, 2 horas e 45, alternada Caju. Maria, pessoa da rotatória. Gente, o número 1500 pés, condições visuais, corredor Interlagos, reporte e visual com campo. Partera visual com campo, Lima Kilo Zulu. 6114, até o Ponte Pérez, lá de 895 para o voo 69. Salvador, boa tarde, eu vou no 649, ponto espera. Vou no 649, ali mantém pro C10. Ali mantém na 10, vou no 649. Pode 07, no solo 29, livre à direita no 21, decimal 9. Ameaçando, identificação, chegada mão, desça para nível de voo 050. Ciente, autorizado nível de voo 050, trip 5441. Lima Kilo Zulu, chame torre para ingresso no circuito na frequência 118 decimal 9. Na 895, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Papatango, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, prossegue final da 97, pode terceira milha. Portaria da terceira mira da 197, Lima Kilo Zulu. Gol no 649, tem nível de decolagem da 10, 200 de 1, 2, 0 graus com 12 nós. Nível de decolagem para o gol no 649. Salvador, 6327 da Oceaner, ponte 1, pronto para puxa acionamento. Livre, acionagem, transmite, tá? 6327, faz 1. Ok, reportará para Pacto, 6327. Gol 1649, decolou agora aos 3-1, 120, decimal 8, controle. Saia 2-1-0-1-4, reposta habilitada. Observando a recepção em pelo, desce a 2-1-0-1-4, da 3-2-1-7. Graus com 11 graus. Tem aqui o Lula, trem embaixo de checado. Eu subi mantendo voo 240. Afirmativo, solicito 200 como sinal. Sim, está agora de coordenação. Aguardando. Salvador, muito boa o SZ. 729 está cruzando 190 para 160, vamos atrás. Objeto 5729, boa tarde, será na indicação, chegada bom, filho, se mantenha nível 050. Autorizado 50, 5729, na bom. No 649, autorizado nível de voo 200. 200, gol no 649. Porto Gal 021, Bomb Arrival, Descent Flight Level 060. Bomb Arrival, Descent Flight Level 060. Trip 5446, desça para 3000 pés, ajuste no 094. 3000 pés, no 094, 5446. Paulo, o sinal é 6327, acionado, para o táxi temos 58, 3:20 de autonomia, Alcena, Aracaju. Bradia, entende alta, ponta de espera, chame torre 1895, ajustado no 0 no 4. Com 10 no 4, vai pela Índia, nossa direita, ponto de espera, 718-95, 63-27. Oi, Salvador, muito boa tarde. Esse não é 6327, ponto de espera, dono zero, pronto. O 6327 é linha da cola de imediato? Positivo. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, mudança de 100 graus com 12 nós. Ok, livre, alinhar e decolar imediato, 6327. Então, 3217, complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118 decimal 9. Torre 1895, graças, uma boa tarde, 32. Boa tarde. Salvador, chanel 6, 321. 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reposta estabilizada. Descendo para 2000 pés, com 0 no 4, está agora estabilizado, 354, 46. 321. Ele passa nível de voo no 60, chama Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, 3325, para o voo no 649, boa tarde. Oceano 6327, decolou os 38, 120, decimal 8. 128, boa tarde. Controle Oceano 6327. Oceano 6327, contato radar, saída da Euledo, submantendo de voo 240. Euledo, nível 240, obrigado. 2197, tem livre pouso na 10. O vento é de 110 graus com 129. Livre de pouso 10, TAM 3217. Iniciando a redução no momento 2009, 354 ou 4. 95729, confirme velocidade indicada. Estou momento 240. Confirma 422. 95729, reduza a velocidade para 2109, desça para 4000 pés, ajuste no 094. Descendo 4000, reduzindo 210, 0572. Passarelo Salvador, muito boa tarde, Passarelo 2263, transfere. Passarelo 2263, chegada a mar e desça para nível de voo 050. Chegada a mar e descendo para 050, 2263. Livre, chama ataque, 6329. Solo, tomado, 8327. 3217, prosseguir via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamar de Juliette. 4. 2000, reautorizado, 7, 2 mais. Oceano 6327, autorizado, nível de voo 200. 200, nível final, obrigado. Del 021, descend 4,000 feet, INH 1014. Clear 4,000 feet, 1014, Del 021. Trip 5446, estabilizado? Estabilizando no momento, 5446. 5446, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, 5446, bom. 3217, mantenha a posição. Mantenha a posição. Exato. Portaria estabilizado, final da ILS da 1-0-1. Relato, 5446. Pega o Zulu 90, mano. Mantenha-se em condições visuais para ingresso nos corredores visuais e aposte num ponto ideal de descida. Voe Paripe. Eco Zulu November desça para 4.500 pés. Portugal 021, Zulu Speed 2109. Speed 2109, Portugal 021. Passou externo, baixei, travou, 3, 5, 4.